Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, comunidade que nos acompanha pelas mídias sociais e pela imprensa, a minha cordial saudação. Nós estamos em pleno 2020, com uma realidade de décadas atrás. Entra governo, sai governo, e os problemas, eles continuam o mesmo. Ou os mesmos, com alguns agravantes, porque eles vão se ampliando. Sim, governos que tragam as devidas respostas às políticas públicas que de fato e de direito interessam para as pessoas. Nós, homens públicos, nós devemos, em primeira mão, ter um compromisso. Um compromisso com as pessoas, pelas pessoas. Não o compromisso ao qual a gente vem vivendo aqui dentro desta casa e principalmente dentro do Executivo Municipal, que é a busca do poder pelo poder, que é a busca da permanência no poder, para não comentar aqui outras questões. Enquanto os nossos problemas vão ampliando. Na última semana, a chuva que nós tivemos na quarta-feira, ela não foi tão intensa. E também não foi de um volume expressivo para causar os danos que causou no município de Itaquara. Aqui na rua Pinheiro Machado, nós tivemos ela interrompida em alguns trechos, onde nunca acontecia. Muito mais grave, Arroio Sonda, lá no bairro Empresa, o estrago que fez na casa de diversos moradores. Ah, mas a gente escuta das próprias pessoas e muito dos homens públicos, mas a culpa é das pessoas que atiram as coisas dentro do arroio. A culpa também é dessas pessoas, mas a culpa é direta do chefe do Executivo Municipal. A culpa é direta da Secretaria de Obras. A culpa é direta da Defesa Civil. A culpa é direta daqueles que trabalham no executivo, nas suas chefias. Em outubro passado, esse vereador fez pedido para que se procedesse visita em alguns arroios, em toda a sua extensão, dentro do município de Itaquara, para levantamento da situação e para que pudesse desenvolver os projetos. Fez, na sequência, um outro pedido para que fizesse a limpeza em arroios do município de Itaquara. Os senhores sabem qual foi a resposta do executivo, do prefeito Tito, do seu secretariado? O silêncio. Eles não responderam. E daí nós acabamos vivendo mais uma vez momentos trágicos e tristes como o da semana passada, com pessoas perdendo absolutamente tudo que tinham dentro de casa. E daí aqui, fica o exemplo de que nós estamos vivendo, junto à administração municipal, uma administração que é pública, como se fosse uma empresa familiar. Porque as contratações estão se dando de família para família, de poder para poder. Saiu o coordenador da Defesa Civil, entrou o seu filho. Saiu um secretário distrital na localidade Pega Fogo, entrou a sua esposa. Saiu uma chefe do posto de saúde lá na Santa Maria, ou está saindo, e está por entrar uma parente. Muitos outros casos que eu já mencionei aqui nessa tribuna aconteceram e estão acontecendo no município, de pai para filho, de marido para mulher, para esposa, de tio para sobrinho. Gente, prefeitura não é uma empresa familiar. Prefeitura é uma administração pública, que o projeto não pode ser poder pelo poder. O projeto precisa ser de transparência e de solução dos problemas da sociedade. É revoltante, é triste, é anojado, é nojento nós vermos a forma como se está administrando a prefeitura de Itaquara. Fiquem atentos, senhoras e senhores, que amanhã inicia uma consulta pública para que a gente possa permitir que projetos de iniciativa popular possam tramitar dentro dessa casa. Uma boa semana a todos.